Se tu for beber, não digita. Escute aí, ó. Eu sou ferinha. Carreta Jameson Aguiar. Eu sei que suas amigas estão chamando pra coxer. E tu já tá se arrumando pra sair. Mas você tá se maquiando à toa. Porque vai rolar o primeiro gole que você tomar. Quando a ferinha começar a tocar, tu vai pegar no seu lugar. Ei, vem, vem, vem, que não combina com bebida. Se tu for beber, não digita. Sabe que saudade não combina com bebida. Sabe que saudade não combina com bebida. É que eu sempre falo, se é pra falar já vou. E o Chancedez, o moral de Uibaí, estourado. Suas amigas estão chamando pra cocher. E tu já tá se arrumando pra sair. Mas você tá se maquiando à toa. Porque vai rolar o primeiro gole que você tomar. Quando a ferinha começar a tocar, oh, vai. Joga baixo minha bola pra galera. Cava do jogo, joga pra cima, vem. Se tu for beber, se tu for beber, se tu for beber, não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Se tu for beber, não digita. Não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Vai descendo, vai trabalhar de só farinha, calma de jogo, minha Bahia. Esse é o ferinha. Mais uma.